enquanto o som melodioso da música ecoa em segundo plano, deixe o seu corpo encontrar uma posição confortável. Muito bem. Mexa o seu corpo. Desta forma. Ou dessa forma. Isso mesmo. Gaste o tempo necessário para se descontrair profunda e confortavelmente. Gaste todo o tempo necessário. Bem, gostaria que passasse em revista todos os músculos do seu corpo, começando pelos dedos dos pés. Deixe o seu consciente concentrar-se em cada um dos grupos musculares, um a seguir o outro. Comecemos pelos músculos dos pés e dos dedos dos pés. Primeiro, do lado direito. Sente aí uma certa tensão. Depois, do lado esquerdo. Sinta simplesmente. É tudo. O seu subconsciente saberá escolher o momento de deixar esta tensão. Desaparecer. Afastar-se. Muito bem. Agora, concentre-se nas pernas. Primeiro, a perna direita. Sinta a barriga da perna. A tíbia. A coxa. Tanto atrás como à frente. Deixe o conforto instalar-se ao seu ritmo. Agora, à esquerda. A barriga da perna. A tíbia. A coxa. Excelente. Concentre-se agora nos músculos do estômago e do peito. Mantenha-se imóvel. Explore simplesmente. Sinta. Delicie-se com essas sensações. O vai e vem da sua respiração, como as ondas do oceano, que vão e vêm, que vão e vêm. Muito bem. As mudanças começarão logo que esteja pronto. Nunca antes. Deixe-se invadir por essas sensações até os ombros, o pescoço, as costas, suavemente. Muito bem. Devagarinho. Gaste o tempo indispensável ao seu conforto. Agora, os braços, as mãos, os dedos. Primeiro, à direita, até as pontas dos dedos. Passe depois para a esquerda e deixe o seu subconsciente decidir o momento em que as sensações nos seus dedos e nas suas mãos podem mudar. Muito bem. E, por último, os músculos do rosto e da cabeça. Primeiro, à direita. Depois, lentamente, passe para a esquerda. Sinta as maçãs do rosto, o queixo, o couro cabeludo. Muito bem. Excelente. E quando estiver pronto, nunca antes, deixe essas sensações aumentarem a intensidade tanto quanto quiser. gaste o tempo necessário. Nem muito depressa, nem muito devagar. Isso mesmo. Durante esse tempo, o seu subconsciente prepara-se para aprender novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos que o ajudarão a realizar as transformações que quer introduzir na sua vida. Esses ensinamentos encontram-se nas histórias que vai ouvir. Pode descontrair-se completamente, sabendo que o seu subconsciente selecionará exatamente o que mais lhe convém. As histórias vão começar agora. Um belo dia de primavera, uma senhora acordou com os mesmos sentimentos dentro dela. Queria que esses sentimentos mudassem de verdade, uma vez por todas. Durante o almoço, lembrou-se de uma história que a avó lhe tinha contado há muitos anos. Em certos dias de primavera, não se sabe bem quando, os ventos fortes da mudança sopram no vale. Todos os que lá estiverem nesse momento terão a sorte de ver levados pelo vento os sentimentos de que querem se desembaraçar. A senhora decidiu então partir à procura desses ventos. Era o seu dia de sorte. Mal se sentou, ouviu o vento assobiar. Antes mesmo que ela notasse, já tinha sido rodeada pelo vento. Fechando os olhos, ouviu simultaneamente duas histórias contadas pela sua avó. Enquanto que o seu espírito consciente docemente se deixava levar, foi um belo dia, um sonho, uma jovem que tudo começava em casa, aborrecida. Os seus sonhos, quando aquilo aconteceu, vezes dado, sabia novas ideias, tinha chegado e o momento de fazer mais alguma coisa uma vez fora do isso normal. Acontecia. Vou caminhava dar uma volta pela cidade, observando comprou a as passagem ondas tranquilas, pegou o trem e instalou-se confortavelmente num movimento hipnotizante. Pois a pensar, pois no que a imaginar na cidade, a vida no decidiu fundo do mar, que essa visita seria, embora uma se tratasse de um sonho muito especial, sabia ter feita tocado de em algo novos encontros e de novas situações, convencido que devia vou envolver muito, simplesmente isso, entregar chegado a aventura a uma fase da vida. É a primeira vez que tinha que faço que isso, tomar certas mas tenho decisões, a certeza compreendi que sou capaz que esse sonho depois do seu subconsciente a sonhar para indicar acordada o que devia fazer e sem que a hora dada mudança por isso tinha chegado o trem estavam já tinha chegado ao seu destino para mais tarde. Desceu, mas com todos iria os outros passageiros com o oceano, sentindo precisava que hoje refletiria um e decidiu grande passar dia o dia fora Era hora aproveitar de ver esse dia, porque a vida deixar tinha o seu espírito para vagar, lhe oferecer. E o seu espírito vagou, caminhou em ao plena da plataforma, quando verificou-se que o seu subconsciente o dia tinha estava levado bom para o aquário. E sentia, decidiu si visitá-lo. Uma agradável muita gente sensação entrava de e saía, excitação. Andava caminhando em torno pela das rua, espécies rodeadas por muita gente, olhando as fascinantes criaturas ao centro que habitam andava os oceanos do nosso rápido, planeta, descontraída, ainda aqui com fora, um sorriso. Sentiu atravessou que, o parque, guiado para a sabedoria interior, jardim se zoológico. Dirigia cujas mais finanças uma vez, finalmente, uma determinada direção em ordem, confiando um fotógrafo no poder do seu ofereceu-lhe subconsciente, uma fotografia deixou-se levar do zoológico os golfinhos, dizendo onde ouvi te guardar uma voz feminina que dizia bem, porque vejo vai servir que está muito interessado para a nova brochura do zoológico. Vou treinar alguns deles para fazer assistir esta reportagem. Em geral, especial, as pessoas gostam quer de conhecer outra os golfinhos. Perguntou-me. Venha comigo. Atravessaram não, uma disse, sessão especial, esta inacessível é ao ótimo público. Aí adeus, havia um tanque que comunicava diretamente embora com o oceano. Está bem. O que permitia mas aos golfinhos irem e virem se mudar à vontade. Ideia. Todos tinham fotógrafo respeito se dirigia aos animais. Família. E achava a jovem que era essencial o zoológico deixar-lhes escolher continuar ficar a sua ou não aventura na companhia na cidade dos homens. Tinha sabia acabado de viver essa situação a sua primeira experiência, um forte sentimento deixando-se de guiar segurança pelos próprios estar passos perto dos golfinhos. Perguntava a si própria uma sensação o que mais quase iria acontecer e o jovem hoje começava disse a desfrutar sim que vou aprender interior qualquer coisa enquanto sobre mim se mesmo aproximava caminhando da beira sempre do tanque e notou punha que as pessoas água pareciam imediatamente muito mais afetuosas em público do que o normal, um carinho pensou nas mãos, como olhando isso era agradável diretamente e prosseguiu nos olhos o seu caminho. O seu por corpo fim, chegou ao centro com cheio uma de lojas e armazéns e viu com que os comerciantes com uma dessas pareciam muito mais era descontraído especial do que quando os do resto o da cidade se aproximou parou pela em segunda frente de uma vez, loja que tinha um cartaz com pérolas, se quisesse, pedras e cristais como jovem na escola jogando água sempre se interessara por geologia. Entrou na loja e se não quer mal se molhar passado pela porta ou melhor ouviu é não o comerciante com os golfinhos que dizia um cliente gritou esta a pedra trinadora deve ser usada muito todos os dias as suas são propriedades são ao muito mesmo tempo brincalhões sutis e complementares quando se sentem por isso em segurança aconselho toda a gente comunica a utilizá-la porque sempre sabem muito eu próprio bem utilizo-a em quem com excelentes ter resultados. Confiança. Leve-a, Experimente-a e vai ver os resultados que ela produz. Com poderá, o passar então, do tempo, entrar na água e brincar com muitos eles. Outros. Sabemos o poder que destas se maravilhosas substâncias. Apenas muitas nos pessoas desembaraçamos-se perturbadas de crenças. Pelo receio de uma nova ideia. Que os golfinhos voltariam é muito se fossem agradável deixados transformar em liberdade quando é necessário. Não razão. Sentimentos eles ficam antigos quando se sentem e em segurança. Ideias antigas. Temos um projeto sentimentos que esperamos novos que nos ajude. E ideias a obter novas. Preciosos dados quando sobre a linguagem saiu desses animais. Uma brisa fresca enquanto a treinadora na loja, falava de fazendo voar que já conhecia. Os objetos decorativos pendurados no teto. Sentia que dentro de si a loja mesmo uma atmosfera, uma relação profunda. Pois não? Disse o comerciante, maravilhoso, enquanto arrumava os papéis numa pasta. Sabia nada de especial, que era o tipo de trabalho apenas que gostaria espiando. De fazer. Respondeu olhando, perguntou ao seu redor. Como talvez poderia participar esteja procurando nesse projeto uma coisa para e melhorar em a outros sua vida. Semelhantes. Espere um instante. Bom, vou disse, lá embaixo buscar há duas um objeto possibilidades que poderá ser ambas de grande valor exigem para você. Uma dedicação alguns total. Instantes. Depois pode voltar estar para de volta escola na sua obter mão, um diploma uma e pedra depois semelhante procurar a um cristal. Um emprego, mas cuja cor era ou muito, então, muito diferente. Onde começar a trabalhar, colocou aqui a pedra preciosa ao mesmo tempo na frente da jovem. Esta segunda que possibilidade olhou-a exige fixamente. É claro, depois maior disponibilidade maravilhosa. De tempo, pedra e muito mais sua mão. Esforço. Sentindo não a sua tenho medo do trabalho. Textura, disse perguntou. O jovem. Que pedra tem certeza é esta? Perguntou ela. Quando se olha, é mais parece uma coisa. Fácil falar ao do toque que fazer é outra. Estou decidido. Completamente respondeu. Diferente. Sei bem é uma que isso pedra significa. Excepcional. Tenho olha, certeza. Toque-a. De que será capaz. Mais uma vez. Disse. Veja com calma. O lugar é seu. A jovem pode começar a duvidar já que o comerciante fará parte sabia da equipe que encarregada falando da pesquisa apesar oceanográfica e lógica do seu, o seu trabalho ter consistirá dúvidas. Em recolher informações sobre os golfinhos de outra no mar. Forma. Bem, disse pegue o jovem. Pegue o cristal nunca com me a outra aconteceu mão. Nada igual, disse o vendedor. Estou muito olhe-o contente bem. E surpreendido agora, com a sua confiança. Coisa. Que pode gostaria ter a certeza que se realizasse. De que cumprirei. A jovem, eu fechou sei. Os olhos. Volte e amanhã. Imaginou para eu lhe dar alguma coisa. O equipamento. Que aspirava a e muito apresentá-lo tempo. Aos outros quando membros abriu os olhos da equipe. A pedra quando tinha um jovem de forma para casa. E sentia-se irradiava invadido energia. Por uma nova e revigorante sonho sensação de energia. Esvaziava os armários e tinha jogava fora de textura todos os objetos parecendo inúteis. Agora, cada mais vez que suava, jogava fora um objeto exercício parecia sentia uma sensação, um efeito de calma, interior, associada a um sentimento de excitação. Era como se ele se libertasse de um peso enorme, colocando o cristal seguinte, em cima do balcão. Começou a sua formação. A sensação de incrível. Aprendeu. E o mais inacreditavelmente é que o efeito é espontâneo, estava e depende de mim. Para tem a sua toda a razão, primeira disse viagem o vendedor. No oceano. A pedra entra espontaneamente tinha seguido em interação um grupo de com a pessoa que a usa de modo meses, a permitir gravando a sua consciência os seus sons e ao seu subconsciente coordenar os seus outros esforços. O grande para problema era os objetivos encontrar fixados. Pessoal suficiente. Tenho vendido para este tipo de cristal todas as tarefas a pessoas necessárias com os mais variados problemas. Mas agora vejo nos com seus a olhos sua ajuda que gostaria de saber realizar com toda a certeza uma das que tarefas experiências até o cristal o fim, camaleão lhe reserva. O problema com o tempo chegará a compreender a sua algum magia. Tempo depois foram lhe dadas excitada maiores embora responsabilidades ao mesmo tempo, descontraída até que um a belo dia jovem deixou foi a loja e para comunicar o resto com do dia os golfinhos na cidade. Tinha aprendido passado a o dia usar como o escafandro esperava. E depois quando de mergulhou no oceano surpreendeu-se respirando e profundamente em grandes do cristal de ar nos momentos enquanto nadava exatos, rodeado as pessoas golfinhos. Pensou a energia que as palavras ao mágico não poderia permitir exprimir conduzir a experiência a sua fantástica vida. E que quando fechava os olhos e sentia sabia o que a sua vida na tinha sua mão, mudado, enchendo-a definitivamente de energia. À medida que o vento acalmava e que a calma e a tranquilidade voltavam ao vale, a senhora notou que os seus sentimentos tinham mudado, que já não sentia qualquer ansiedade. Sua avó tinha razão. A conjugação dos ventos e das histórias tinha afastado os maus sentimentos. Não só tinham partido, mas também tinham deixado em seu lugar algo diferente, algo sólido. Qualquer coisa dentro dela tinha mudado pela primeira vez. Em muito tempo sentia-se bem e, enquanto se levantava para sair, um pensamento atravessou-lhe o espírito. Agora depende de mim continuar o que os ventos da mudança começaram. Enquanto seu consciente se concentra de novo no seu corpo descontraído, levará talvez um certo tempo a perceber que qualquer coisa em você também mudou. Mas à medida que os dias e as semanas passarem, os conhecimentos agora adquiridos vão começar a manifestar-se sob a forma de sentimentos novos, sensações novas e de atitudes novas, espontaneamente, nos momentos exatos, nos lugares certos e com as pessoas certas. Talvez até consiga ouvir, nessas ocasiões, os suaves murmúrios dos ventos da mudança. E, à medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, acorde suavemente. E, enquanto o último som desaparece num segundo plano, pode acordar completamente, sentindo-se sadio, desperto e descansado.